com esse papo que não dá de me levar pra conhecer seus pais. Não quero muito apego já. Chegou o verão, eu quero é mais um copo de cerveja e o violão. Eu quero é curtição. Se eu te solteira.